Terme a 3.5, desça para 2.000 pés, autorizado o sinal ILS XTP, se não me engano. Para 2.000 pés, autorizado o ERF aí, baixando a 63. Terme a 3.5, 5 milhas com rumo nordeste, mantendo 1.000 pés via corredor visual de Salvador, não interfere. Estabilizou no ILS, 3.1.4.4. 3144, torre 198, decimal 95. 1895, bom fim de semana. Torre de Salvador, boa tarde. Tan 3144, passando o marcador externo pré-checado. Tan 3144, confirme visual. Afirmativo, visual. Tan 3144, livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, 03 nós. O primeiro terço da pista molhado, úmido, ok? Afirmativo, só confirma o vento pra mim, por favor. Vento no meia, 0 graus, 03 nós. Tan 3144. Afirmativo, primeiro terço de pista molhada, ajuste 1013, autorizado pouso. Afirmo, autorizado pouso, pista no zero, tan 3144. Autorizado pouso, pista no zero, tan 3144. Obrigado, Tago. Reposte no hotel, confirme POB. Pioneiro 4, reposte no hotel, pioneiro. Eco Delta Foxtrot, torre 198, decimal 95. 1895, Delta Fox. Terme a 315, chame torre 198, decimal 95. 2895, obrigado, boa tarde, chame a 6315. Que continue a aproximação no 7, reporte na vertical da RMA. Reporta lá na vertical da RMA, o Eco Delta Fox. Juliette Angelou, solicita desvio à esquerda, 10 graus por 10 milhas. Autorizado desvio, Juliette Tango Zulu. Gente, grato. 63, eu não chamo. Tá 3144, solo de 47, livre à direita, chame no 211. Livre, chama solo 211, tá 3144, bom dia. Bom dia. Eco Delta Foxtrot na escuta da torre. A sua escuta, senhor. Ok, se eu puder, evite acelerar, ok? Se puder reduzir ao máximo para evitar empate com o Travinal no zero, Eco Delta Foxtrot. Delta Fox, já tá reduzindo. O 2, copiou? Quando de espera da 1 no zero, chame torre em 1 no 8, decimal 95. Primeiro no 2, check rádio, transmissão muito ruim, 2/2. Barra 3, forte chave. Paula 3144, boa tarde. 3144, segue via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3144. 3144. Prossiga, tá 3144. Nós livramos a vista pela Taxi Eco, aqui próximo da junção da Eco com a Taxi Alfa que nós estamos agora. Tem alguns pontos do asfalto que está se degradando, ok? Então pede para o pessoal da Infraero dar uma verificada aqui depois se está tendo degradação de asfalto aqui, tá? Gente, confirma para mim se é na Taxiway ou na pista? É na Taxiway Alpha, já é na Alpha. A gente sai da Taxiway Eco, entra na Alpha, anda um pequeno pedacinho, já tem ali na faixa central, mais para a esquerda da faixa, uma degradação de asfalto. O asfalto está meio que decompondo ali. Gente, muito obrigado, seu 3144. Eu que agradeço. A Costa está chegando. Delta Foxtrot, livre pouso no 7, vento no 1, 0 grau, 0, 2 nós, pista molhada. Delta Fox, embaixo travado, livre pouso no 7. 6315, solo 850, faça um backtrack via pista e libere na Taxway Delta, ok? Devido a um buraco na Eco e na Alpha, ok? Para o céu evitar passar pelo mesmo, a gente vai solicitar uma revisão com a Infraero, faça um backtrack via pista e livre na Delta. Tente backtrack, libera na Delta, 6315. Meu pé, autorizado, MFXX, pista 1-0, rapaz estabilizado. 2000, vai rapaz estabilizado, bravo Delta. Pioneiro 1-2, ali em mantém, pista 1-0. Eco Delta Foxtrot, solo 5-1 no backtrack, confirme estacionamento. Frequência livre ao estacionar, Eco Delta Foxtrot. Obrigada, amor. Xané 6315, ao livrar na Delta, chama o solo 121 no 1. Ao livrar o 211, Xané 6315. Submantenha nível de voo 090, serviço radar encerrado, para serviço de formação em alerta, chame o controle. Chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. Sim, vai chamar 12545, alterna 12685. Muito obrigado pela parte. Tranquilo. Tá. Tô, boa tarde, Chané 6315, livrando na Delta. 6315, na TV Alfa Juliette, Cordão 5. Alfa Juliette, Cordão 5. 32230. Prossiga, passarei 2230. Possibilidade de voar direto, Vitória? De coordenação, passarei 2230. 2230. Papatango, Juliette Bravo Delta, complete final do procedimento. Ele é Taxway, chame torre 118, decimal 95. 9895, boa. Sem ninguém, Bravo. Não partida de mais confusa agora. Do Piana sobrevoo sobre Morro de São Paulo. Possível sobrevoo? Morro de São Paulo. Gente, aguarde um instante. O Tango é bravo. Confirma o horário do outro lado? Não sei. 1700? Positivo, 1700. Gente, aguarde. Área 2012, contato radar na decolagem, subovia saída da El para o nível 260. Inicialmente vou ir na praia de Leda, da Força Aérea 2012. Bravo Delta, livre pouso no zero, vento no 80 graus, 03 nós. Qual meu time já bravo confirmando é sobre voo sobre Morro de São Paulo? Chame Recife, frequência 1288, alternar 1353. 288, 1353, boa tarde. Tango Índia Bravo, apenas informando, a AES entrou em contato conosco e disse que o plano que tem da 17 é para sobrevoar em Vera Cruz e Bahia dos Santos, não Morro de São Paulo. Essa notificação foi a reserva de manhã, volta a 12 do Lula. Deixa eu entrar em contato novamente com a mesma e informar. Salvador, boa tarde, é o papapapá Mike, ele é com meu. É Natal? Isso é Natal, com meu. Gente, efetuou alguma CHG? Negativo. Senhor, eu gosto de Sascope porque o destino que está aqui para você, o nosso plano, é para Serra Bravo, Serra Golf. Agora, instante, a gente vai entrar em contato com a S para confirmar. Ah, pode tudo. Gente, papapá, Mike, Juliette, Romeu, mantenha 5 visuais a 500 pés. Reporte no local de sobrevoo. Reportaram no local de sobrevoo, escuta permanente do controle, Mike, Juliette, Romeu. Controle, Salvador, boa tarde, voo 1964, acionando para a região 1250, voo 1964, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste chama 093. Prossiga, pode 3. Aqui, depois da Baixada. Quilo Pátio 3, Bravo Delta. Bravo, tô checando, conhece. Só mais um minuto. Aparece as notificações aqui, só vou checar que tá faltando alguma coisa. Só um minuto. Certo. Mano, escuta? Ah, não escuto, Bravo. 500 pés? Ok, autorizado. Sobrevoa em morro, decolando em RMAR, comprou a sul após ingresso litoral. 500 pés. Acionado 0137 transponder, controle 120.8. A torre 1 no 8.95. 120.8, controle 1 no 8.95. Para acionamento e decolagem em RMAR, torre agora em 1 no 8.95, ajustado 1013, bom voo. Qual que eu vi? 1-2-9-5-Grato. Bom dia, Bravo, PB. Encontrei na mão. Tem, copiado, sem torre, bom voo. Romeu Mike Sierra Golf, voe na proa Diamã para interceptar a chegada. Reporte para a descida. Quem é esse Papa Romeu Mike Sierra Golf? Controle Salvador, voo 2008. Voo 2008, acione identificação, voando Mari para interceptar a chegada. DCV chegada Mari para o nível 060, ajuste na 013. Verso 060-1013, gol 2008. Ah, o problema deve ser o seguinte, se o plano tá pro... O plano foi feito pra Natal, mas pro aeroporto novo. Só que a gente já tá operando no antigo ainda. É, o aeroporto novo já começou a operar esse dia 31, parece. É o de São Gonçalo, é isso? Isso, mas é o destino de Natal. Sim, eu vou chegar aqui, só um minuto. Ok. Sua saída 2012. Chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. Prosseguir na descida, gol 2008. 2008, autorizada a descida para o nível de voo 060. 060, gol 2008. Lula 56 na escuta? Escuta. Esse telecontato solicitou que você entrasse com a companhia e solicitasse a CHG, mudança aí de localidade para Natal. Ok, vai ser feito, obrigado. Nada. Voo 964, desça para 2000 pés, ajuste 10013, autorizado ILSX da pista 10, reposta habilitada. Confirmando, descendo para 3000 pés? Desça para 2000 pés, gol 1164. Descendo para 2000 pés, está no 013, atualizado ILS, reposta estabilizado, gol 1164. Santiago, federal. Qual era o via que foi solicitado para vocês no plano, por favor? É, o que eu tenho aqui no seu plano é o Pesolo 10, Piraí, um BAD, o Pesolo 44, um pagode, um 21. Alternativa, Mike Serra Golf. Desça para o nível de voo 070. 070, Mike Serra Golf. Vogue conforme. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, pesquisa a subida da Elleda Motiva. 5530 transponder, controle 120.8. A gente está com o CHG de rota, senhor, para UPSLU 21, mas a gente aceita essa aí, então, que é do repetitivo, UPSLU 10, Piraí, Umbade, UPSLU 44, Pagog, vai no 340 da Elleda Motiva para 5530, só o controle que eu não copiei. 120.8. 208, grato. Gente, é, correto, sempre no 11, quando pronto, puxa lá. Até amanhã. Controle Salvador, gol 964. Gol 964, acione identificação. Voando Mari para interceptar a chegada, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 093. Vende, voando Mari, por 1014. Descida para o 060, gol 1964. Perdão, 060. Pode... Sim, para o 060, gol 1964. Controle Salvador, boa tarde, voo 885 da Quebec. Voo 985, acione identificação, via chegada Bonfim, desça para o nível de voo 080, ajuste no 093. Destra 080, na chegada Bonfim, identificou, está livrando agora o 240, voo 985. Voo 2008, desça para 4000 pés, ajuste no 093. 4000, no 093, voo 2008. Sobrevoa na Fonte Nova, vai pra cidade de Mike Juliette Romeu. A gente marca Juliette Romeu, mantém 500 pés, não interferindo nas aproximações. Interferir, a 700 do Mar, 500 GL, mais 6, Juliette Romeu. Voo 1164, informo Robson 44, mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não irá interferir na sua aproximação. 500 pés, transformação, voo 1164. 964, desça para o nível de voo 050. 050, gol 964. Romeu mais Serra Golf, desça para o nível de voo 060. 060 mais Serra Golf. acabou de aparecer seu plano aí corrigido e... Tá fresquinha a informação, pronto, qual é? Pronto, Natal. 3 Natal, 370, ontem rodovia Pesolo 10, decola no zero, foi decolar de curva esquerda, perfil da subida Pucajamo, transmissão Zipar. 5037, o transponder, controle 120.8. Autorizado, Natal, nível 370, da Pesolo no zero, decola da pista no zero, curva esquerda, Pucajamo, Zipar. 5037, o transponder. Confirme a pergunta do controle. Controle apere em 120.8. 120.8. Transponder para o pushback acionamento. Fechamento está correto, autorizado push acionar no 02, chame táxi, 1256. 256. Gente, mantenha 6 mil pés, Max Serra Golf. Golf. 2008, desça para 3 mil pés. Gol 2008 para 3 mil pés. Gol 964, desça para 4 mil pés, ajustando 012. 4.012. Tráfico Salvador, muito bom. Boa tarde, Azul 2714, sente que informação Quebec, autorização para Barreiras. Luiz de Abrazo, decolagem por ponto em risco, reporte fora do solo. Passa. Azul 2714, Barreiras, só um minuto, cópia. Opa, sem problema, senhor, não escutei. Estabilizado, INS, gol 1164. Gol no 1164, completando o procedimento INS X-Ray, chame torre 1-8, decimal 95. 1195, gol 1164. Salva da Guarda, INR 6320, descendo a onda, 70. Xenair 6320, ação identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 090, ajuste na 012. Para 090, via Mari, 10012, terminar o 0. Bravo, na escuta? Após a decolagem, prossiga para o través norte da torre, ok? Reporte para o cruzamento da 1028. Salvador, boa tarde, gol 1164, para a estação final de NS Sectoria da 1-0. Gol no 1164, livre pouso, pista no 0. Quais são? Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continue a aproximação, aguarde a autorização, gol 1164. 0800 para 2000, motor estabilizado. Dentro da rua, só um minuto com relação ao controle. Sem problema. Tango Índia Bravo, reposta no través norte da torre, informa o Boeing da Gol, final de 4 milhas, 1-0. Aguarde para o cruzamento, Tango Índia Bravo. Gol no 164, livre pouso 1-0, vento no 80 graus, 019. Informa o tráfego esquerdo, helicóptero 500 pés, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso 1-0, o nono 64. Tango Índia Bravo, corrigindo, prossiga a retaguarda do Boeing final 1-0 e reporte na vertical do farol de Itapuã. Vai seguir na retaguarda e reportar na vertical de Itapuã, Tango Índia Bravo. Pode para 2209. 2209, 285. Cidade, bolo 2-6, com 1-6, agora 2 horas de sinal, 256, táxi à direita, Índia até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera com a torre na frequência 1-8.95. O ajuste no 0-2, bom voo, boa tarde. Gente, altímetro 1-0, 1-2, direita, hotel 1895. boa tarde, 1236. Direita Índia até o ponto de espera da 110, até que seu hotel não pertence não ao trecho não. A Cidade Índia, é... 1236. Bom voo. Obrigado. Ajuda 714, é, só informando, o controle ligou o Arbon, descer da Momo, tá ok? Tá pronto, cópia? Afirmo. Barreiras 160, roda conforme o plano, decola 10, primeira curva esquerda, desceu da subida Momo. Momo direto, barreiras após. 5014, o transponder, controle opera em 120.8. 160, frisado, decola 10, primeira curva esquerda, perfil a Momo após o direto barreira, 5014, transponder, 208, controle, azul 2714. Pátio 3, chame o comando pronto, pressionar. Porta 2714. É, só um minuto de autorização, me escuta guardando, 340 já aprovado, Fox Bravo de Fox. Docente, me informe sua radial de Sierra 90 ali do hotel, o Bravo Uniforme. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1-64, liberando a Vila Fox Trot, intercessando agora na Alfa. 1-64, boa tarde, bem-vindo, Alfa, reposta da Juliette. Alfa, reposta da Juliette, gol 1-64. Livre pouso, pista 1-0, vento no 50 graus, 05, nós. 2-0-0-800, passado na base. 2-800, gol 2-0-0-8. Para o nível de gol 060. 060. Como? Mais um minuto para a autorização. Solo Salvador Azul 2714, pushback, saneamento, parte 3. 30, parte 3, Azul 2714, sendo táxi. Porta 2714. Ou no 885, reduz a velocidade para 1909. 1909, nós, ou no 885. Controle, eu faço arrumar o sangue de abraço. Prato, prepare a subida da El. 300, da El, aguardando 4, 3193. Reporte no local de sobrevoo. Hoje em dia, está mandando via litoral, inicialmente para Nova Barra, e depois vai se prosseguir para a Mão em São Paulo, senhora. Gente, reporte para Nova Barra, dando de abraço. Controle, autoriza mais que saia o Golfo lá direto, Bruno. Controle, opere 120.8. Do lado do Ana. Informe, a saída é a Momo, decola da 17. Após o Momo, descer, transponda 007. Nível de voo 340 e após a colagem, primeira curva à esquerda. Após a colagem, primeira curva à esquerda, nível de voo 340. Só confirmando a frequência do controle 120.8, o Fox Bravo Uniforme. 120.8 é o nosso controle. Estimativo, VOB 08, confere? 08, confere. Pátio 4? Sim. Tá no pátio 4? Pátio 5? Sim. Pátio 5. Chame a torre na presente em 1895 para o acionamento do táxi de decolagem. O ajuste no momento no 012, tem um voo. Boa tarde, o Bravo informa. 1012, torre 1895, Bravo informa. Táxi da Juliette, voo 1164. Manoel 164, ingressa Juliette, portão 07. Juliette, por 07, voo 164. Voo 2008, solo 18, livre a próxima direita, chame o solo 121.1. 21.1, próximo direito, agora 008. Zero, primeira curva à direita, no perfil da subida da El, Leda. Leda voa Irune, ao intercepto da Open November 857. Transponder 5033, controle opera em 120.8. A torre 1 no 8.95. 0, retração para sequenciamento, curva esquerda proa 360. Esquerda 360, 360. É 320, informa seu limite, curso do localizador. Rápido, seu localizador, tá correto. É, tá correto, chama o Paulo Pronto, vou te chamar, 393. Pode chamar. Paulo Salvador, gol 2008, boa tarde. 2008, boa tarde, bem-vindo, Alfa, repórter, César Juliette. Alfa, Juliette. Oi, Salvador, eu passar o meu Foxtrot Bravo, então, transportado. Barro, meu Foxtrot Bravo e uniforme, ajuste no 012, reporte no ponto de espera no 7. Operar no ponto de espera da Capal, Foxtrot Bravo e uniforme. Sou 4196, desça para 2000 pés, autorizado LSXU da pista no 0, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LSXU, repassar a estabilização do seu 4196. Estabilizando ALS, Campo Vista, Mike Serra Golf. Romeu, Mike Serra Golf, complete final do procedimento e ALS XV, chame torre 198, decimal 195. 295, Branco. 49, 440, Palmas, para o táxi. Alterna Palmas? Afirmo. 0, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, o chaneiro 66, eu entero o ajuste, confirma? Ajuste na 012. Patrulho com 256. Presidente, via parte 3, parte 1, parte 0, 119, 95, 27, contato, obrigado, bom trabalho. Via visual com Serra, Índia, com Índia para pouso, Mike, Juliette, Romeu. Papá, Mike, Juliette, Romeu, tem a frequência livre. Livre, papá, Mike, Juliette, Romeu. Alfa Juliette, voo 2008. Gente, mantém a Juliette, a TR taxiando, após o TR, seu ingresso é Juliette, portão 4, 2008. Fala TR, Juliette, portão 4, voo 2008. 020. Direita 020, minha 320. 211, agora 964. Para cancelar tanto mais que o Mike Serra Golf, cancelador 21, no base pela direita no 7, aguarde a autorização de pouso. 7, agiliza o máximo possível aqui, Mike Serra Golf. Prossiga até o Índia Bravo. Autorizado no meu pé, Tango Índia Bravo, confirme seu chamado para pouso. Torgon 964, entrada assistida. 964, boa tarde, bem-vindo, táxi de Alfa, reporte, Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, igual a 964. Bravo, Ana 7, tem baixado travado, Mike Serra Golf. Gente, Mike Serra Golf, livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 04 nós. Livre. Está autorizado, Federação Livre? Gente, autorizado a ascensão para 1.000 pés, tem a frequência livre. Frequência livre, bravo. Torre de Salvador, muito boa tarde, 2714 do Azul, quanto espera 190, pronto? Azul 2714, a linha ainda cola pista 190, vento no 20 graus, 05 nós. Ainda cola do 190, 2714. Salvador, está 3805, está no 11, puxa essa mão. O Bruno 885, mantém a Pro 220. Estimativa, acorde o último vetor. Aí, escuta. Salvador, localizador, 6320, atingindo 4000. Pode para os vetores da Chanel 6320. Bruno 885, para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 090. Deixa para 2.000 pés, reposta habilitada. 6320, cruzando a Pro 090, descendo para 2.000 pés. Aliás, eu sou 4196. 4196, complete, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, eu sou 4196. Controle, pode confirmar a instrução para o chaneiro 6320? Centenar 6320 para interceptar o localizador, curva direita para 1000, desça para 3000 pés. Direita 1000, 3000 pés, o Centenar 6320, então a partir dessa está autorizado interceptar o localizador? Afirme. A partir da proa 100 está autorizado interceptar o localizador, o Centenar 6320. O Xanem 320, curve à direita na Pro 140, reporta estabilizado no localizador. 140, intercepta, reporta estabilizado no localizador, a Xanem 320. Controle Salvador é o 3560 da SAM, desce ao 150 para prosseguir descida com a Romeu. Guarde. É, o Xanem 320, curve à direita até a proa, mantenha 3000 até a proa 180. Aí todos os estados. Xanem 320, copiou? Negativo, 320, foi bloqueado. Curva à direita na proa 180, break, gol no 885, curva à esquerda na proa 050. Esquerda 050, gol no 885, está mantendo 3000. Esse mantém a 2000. O Xanem 320 mantém a 3000 pés, o Xanem 320. Gol no 885, esse mantém a 2000. Descendo para 2012, curvando à esquerda 050 de proa, no 885. O Xanem 320 intencionalmente irá ultrapassar o curso do localizador. Seu novo limite agora é a marcação 050. Okay, o Xanem 320 mantendo 3000 para o 180, vai passar o localizador limite 050. Firmo. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2714, na prefeitura Momo. Azul 2714, contrato, saída Momo. Gente, Azul 2714. Salvador, SAM 3560, boa tarde, com a Romeu. SAM 3560, essa identificação desse mantém ao nível 050, chegada à Mara, guarde LS X-Ray. 050 para X-Ray na Mara, 3560. 885 desse e mantenha 2000 agora. Temos que tirar na sua retaguarda, mantendo 3000 desse agora. Descendo 885. Mas o solto mantendo era 3000 desse agora. O Xanem 320, curva agora à direita na proa 290. Direita 290, Xanem 6320. Eu quase resolvi o XE. O Xanem 320, curva à direita, na proa 050. Curvando pela direita, proa 050, Xanem 320. Gol no 885, curve a... Nesta proa intercepta o localizador, gol no 885. Intercepta nessa proa, no 885. Gol no 256, chame Recife, agora na frequência 1251, alterno 26, decimal 85. 251-2085, boa tarde. Confirmando a primária, 125-45. 2545. Xanem 6320, direita na proa 70-070, reposta estabilizando localizador. Agora sim, está autorizado a descer e manter 2000. Direita 070, descendo para 2000, reposta estabilizado no localizador, Xanem 6320. Firmativo. Paulo, boa tarde, o 4196 da Zulu. 4196, boa tarde, bem-vindo, táxi via Alfa, reporte essa Juliette. Alfa, reporte essa Juliette, 4196. Décima 80. 10080. Forma decolada. 42, Salvador Recife, no 350, pronto, cópia. Autorizado Recife, 350, rota via Pesolo 17, decola no zero, primeira curva esquerda. Perfil da subida Puca Jamo, transição Caju, a onde intercepta era o via Pesolo 17. 5041 transponder, controle 120.8. 350, autorizado Recife, Holanda 10, primeiro pela esquerda, Puca, Jambo, Caju, pendulo 1-7. 5041, transponder. Corrigindo, 5041. Portão 5, sendo quando pronto, pushback saneamento. Tá valendo, pronto. O 2714, da presente autorizado por hoje, Barreiras. Da presente, direto Barreiras, 2714. Turno no meio, Juliette, portão 03. Sente, Juliette, portão 3, turno no meio. Romeu, Fox, Bravo, uniforme, suba inicialmente restrito ao nível 070. 070, restrição para o Fox, Bravo, uniforme. Tem 178 a bordo, 3 horas e 40, alternando o galeão. 3805, tá 3805, autorizado o táxi, bate o Índia até o ponto de espera da 10. Não, o ponto de espera com a torre, 1-1895, com ajuste no 0, no 2, com 1012, agora livre táxi, pátio Índia, 1895 lá, obrigado, bom trabalho. Dispara a posição coral, mantenha o nível de voo 190, reporte para descida. Após coral, voe Mari para interceptar a chegada. Já me deu a descida, já. Pé 326, desça para o nível de voo 060, ajuste no 012. 060, 63. Papa Romeu, Fox, Bravo e uniforme, confirme a radial ideal para o destino. Radial ideal é a 299, senhora. Gente, o Fox, Bravo e uniforme. É, autorizado vai direto ou mantém o perfil da Momo, senhora? Efetivo, mantém o perfil da Momo, Fox, Bravo e uniforme. No perfil. Controle, poderia confirmar a temperatura em Salvador? É uma temperatura 2,8. Pronto. Então 3560, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. 1012 é o novo ajuste, desce a 3.000 pés, está 3560. O uniforme. Informa o tráfego de posição 11 horas, 3 milhas, cruzando 090 em subida para 160, um Alfa Tango 72. Ok, o Fox Bravo informa, já recebe o mesmo notificado. Passou a vantagem, eu sou 3805. 3805, ali mantém pista 10. E mantém na 10, 3805. 9-6-0-6-3-2-0. Salvador, boa tarde, Oceaneiro 6320, no localizador, 3 milhas para esse ano. Bono 885, solo 36, chame 121, décima 1. 21-1-1-885. Oceaneiro 6320, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 1-1-0 graus, 04 nós. Aguardando pista livre, Oceaneiro 6320. Tempo. 1-8-5 da Gol, bem-vindo, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, sua Juliette, vai chamar 8-5. 60, deixa para 2.000 pés, autorizado em LS, da pista 10, repórter estabilizado. 2.000 pés, autorizado em LS da 10 e reporta no X-Ray, o TAM 3560. Paraná 326, deixa para o nível de voo 050. 050, 326. Poderia confirmar a condição da pista para o 6320? 6320, pista seca, livre pouso no zero, vento no 1, 0 grau, 03 nós. Pista seca, livre pouso no 1, 0, chinelo 6320. 3805, decolou 35, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 3080, bom dia. Controle Salvador, são 3805, decolado. 3805, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 340. 340 via da EL, quando possível, pode da EL. Faz 2000 pés autorizado da EL, são 3805. 2000 da EL, tá. Ao nível de voo 100. 100, toque Bravo em 4. Juliette, portão 2. Portão 2. Por tempo que chamou? Romeu, Fox, Bravo Uniforme, tráfego superado, suba para o nível de voo 340. 340, liberado para o Fox, Bravo e Uniforme. E 70? Cópia. Autorizado para Quixadá no 370, rota Pesolona 9, decola pista 97, após decolagem primeira curva à esquerda, perfil da subida Momo Coquibu Fruti, transição Fruti, 5010 transponder, controle 120.8. Chané 6320, follow 37, libra direita e chame o solo 121, décima 1. Direita, solo 121, no Chané 6320. Correto, qual é o teu B? Desculpa, não entendi, o Oscar Brown. Copiado. Para acionamento, táxi da colada, chama agora a torre, ano no 8.95, o ajuste no 0, no 2, bom voo. Zero, resposta habilidade. E chame a torre na frequência 118, decimal 9, 1, 8, 9. 1895, tá 3560, muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Chanel 6326, deixa para 2000 pés, autorizado, ele é sexuído, a pista no zero, reporte estabilizado. 6326, descendo 2000, autorizado, reportará estabilizado. Torre Salvador, boa tarde, é o 3560 da TAM, passou Simbra, baixado e checado, final da 10. Boa tarde, é o 3560, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pistão no 03560. Controle Salvador, voo 966, boa tarde. Voo 966, aciona identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajustando 012. Obrigado, chegada mar, 050, voo 966. 3, 1, 3. Oxanem 320, Juliette, até pole position. Juliette, pole position, 6320. Oscar Bravo, ciente do acionamento, chame pronto para o tráfego. Recife, frequência 1288, alternar 1353. 1288, 1353. O 2714, chame Recife, frequência 1288, alternar 1353. 1288, 353, para o 3205. Negativo, azul 27114, chame Recife, frequência 1288, alterna 1353. 1288, 1353, azul 27114. Pode estar pelo 966? Autorizado, etapa gol no 966. 966, obrigado. Para ponto de portão 5 autorizado, 6142, chame táxi. Autorizado, você pode escutar aqui no Brasil. Bom dia, até 3560, livro. 3560, bom dia. Bem-vindo a Salvador. Táxi de Alfa, repórter da Juliette. Alfa da Juliette, 3560. Fiscal Oscar Bravo, ajuste no 012, reporte no ponto de espera, papá. Receptando o localizador, 6326. Canal 6326, complete final do procedimento LSXV, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, graças. Boa tarde, Oxanem 6326, na final. Oxanem 6326, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, 6326.